Liga nós é a voz, sem perder pro algoz. Sou covarde, jogo gás, mas não estamos sóis. Sem cair, sem errar, superar em frente. A vida não é doce, guerreiro segue quente. Inimigo do sistema, daquele jeito. Se o perigo a bala vem, nós se abaixemos. Luto bravamente na peleia, não me rendo. Toda pedra no caminho, desviando eu venço. Dificuldades passei, lágrimas derramei. Superei, levantei, mas nunca me entreguei. Pensei, fui além, algo soprava no ouvido. Sozinho na maldade, pensamento é aquilo. Mas não tô firmão, minha fé foi mais forte. Microfone é minha Glock, compromisso causas nobre. Olha ao meu redor, reparo, vejo, não tá fácil. Famílias desunidas, brigas, lares em pedaço. Quantos corações amargurados em desafeto, afogados pelo ódio, caminhando ao deserto. Mistério já não é traição, gente cega. Olhos de tantera, cuzão, vê se me erra. A flecha que acerta e você não vê. A mente carregada já não sabe o que fazer. Já não sabe o que fazer. Pega a cabeça, seja consciente. A vida segue em frente. Questões que me põe cheque. Tenta o que foi dito, mas não deu. Frustrações que enlouquece, aborrece. Ver a mente tão pequeno, ódio envenena. E o sonho aposenta. Veja, pare de ficar se lamentando. É tanto corre pra fazer que às vezes me pego pensando. O tempo vai como vai, não voltar atrás. Se esses pobres moços soubessem, ousariam mais. Correr atrás, daquele jeito é possível. Pegar atalhos, caminho fácil é prejuízo. Vivo, acredito, a vida é o desafio. Vi vários tropeçar, escorregar, morrer no vício. Gente pra lá e pra cá, brilho ofuscado. A lágrima escorreu e pingou no sapato. Correr pelo bem é necessário, é fato. Quem planta o amor sempre colhe um abraço. Do que adianta viver de aparência na ilusão, achando que pode preencher o teu vazio, meu irmão. Fatalidades, maldade, o dedo no gatilho. Quem mata também morre, mas saudade é infinito. O juiz tem o martelo, você o livre-arbítrio. Dois pesos, duas medidas, mas lembra, Deus é contigo. Dois pesos, duas medidas, mas lembra, Deus é contigo. Erga sua cabeça.